Fecheiro 29, sexta parte, Edimburgo. Página 281, capítulo 24. A. Malcolm, tipógrafo. O meu primeiro pensamento coerente foi: está a chover, isto deve ser a Escócia. O meu segundo pensamento foi que esta observação não era um grande acrescento às imagens aleatórias que me ocorriam, chocando umas com as outras, com pequenas sinapses de irrelevância. Abri um olho com alguma dificuldade. Tinha a pálpebra colada. Sentia o rosto frio e inchado, como o de um cadáver submerso. Estremeci. E esse pequeno movimento fez-me tomar consciência de que o tecido que me cobria estava todo empapado. Chovia, evidentemente. Era um suave e incessante barulho de chuva, que levantava uma ténue bruma de gotas na colina verde. Levantei-me e de imediato caí para trás. Oscilando, fechei os olhos para os proteger do aguaceiro. Começava a ter uma leve noção de quem era e de onde estava. Bri. O seu rosto surgiu veloz na minha memória, com um ímpeto que me arrancou uma exclamação, como se me tivessem dado um soco no estômago. Jamie. Ali estava eu. Esse era o ponto fixo a que me apegava, o meu único apoio racional. Respirei lenta e profundamente com as mãos cruzadas sobre o coração palpitante, buscando a imagem de Jamie. Por um momento pensei que o tinha perdido. E então essa imagem chegou, nítida e vigorosa, na minha mente. Mais uma vez esforcei-me por me erguer. Desta vez mantive-me erguida, apoiando-me com as duas mãos. Estava na Escócia, é claro. Dificilmente poderia estar noutro lugar. Mas era a Escócia do passado. Pelo menos esperava que fosse. E pelo menos não era a Escócia que eu tinha deixado. As árvores e os arbustos cresciam com diferentes feitios. Havia uma fiada de bordos jovens que não estavam ali quando eu subira à colina nessa manhã. Ou tinha sido há 2 dias. Não fazia a menor ideia de quanto tempo decorrera desde que havia atravessado o círculo de pedras. Bastante tempo, imaginava eu, a julgar pelo estado da minha roupa, ensopada até à pele. Debaixo de mim havia uns cogumelos roxos e negros entre a erva. Muito apropriado, pensei, vagamente divertida. Caíra debaixo de uma sorveira. Proteção dos escoceses contra a bruxaria e os encantamentos. Segurei-me ao seu tronco liso para me pôr de pé. Sempre apoiada à árvore, olhei para Nordeste. Para aí ficava Inverness. De automóvel e por estradas modernas, não demoraria mais de 1 hora de viagem. O caminho existia. Eu conseguia ver o contorno de uma tosca vereda que rodeava a base da montanha. Era uma linha escura e prateada por entre a umidade verde da vegetação. Sem dúvida que fazer 60 e tantos quilómetros a pé em nada se pareceria com um trajeto de carruagem. Ao levantar-me, comecei a sentir-me melhor. A fraqueza nos meus membros desaparecia gradualmente, assim como a sensação de caos e ruptura na minha mente. A passagem tinha corrido tão mal quanto eu antevira. Talvez pior. Sentia a terrível presença das pedras por cima de mim e estremeci, um formigueiro na pele devido ao frio. De qualquer modo, estava viva e estava ali. Agora sabia-o. Ao compreender que talvez ficasse ali para sempre, uma estranha calma impôs-se aos meus medos e às minhas hesitações. Não podia voltar. Não tinha outro remédio senão avançar à procura dele. Amaldiçoando a minha insensatez de não pedir ao alfaiate que fizesse uma capa com tecido à prova de água, cobri-me melhor, pois mesmo molhada, a lã produzia algum calor. Se me pusesse a andar, começaria a aquecer. Bastou-me uma rápida palmada para comprovar que o meu estômago vazio fizera a viagem comigo. Só que a ideia de andar 60 quilómetros de estômago vazio não tinha nada de atrativo. Com um pouco de sorte, talvez não fosse necessário. Talvez houvesse por ali alguma aldeia, com uma casa onde pudesse comprar um cavalo. De qualquer modo, estava preparada. O meu plano consistia em chegar a Inverness e aí seguir numa diligência até Edimburgo. Não havia como saber onde Jamie se encontrava naquele momento. Talvez estivesse em Edimburgo, onde o seu artigo fora publicado, mas podia estar igualmente em qualquer outra parte. Se não o encontrasse aí, poderia deslocar-me a Lallybroch, a sua casa. Certamente que a família saberia onde o encontrar, se alguém tivesse sobrevivido. Arrepiei-me ao pensar nessa possibilidade. Lembrei-me de uma pequena livraria por onde eu passava todas as manhãs, entre o estacionamento e o hospital, onde vendiam cartazes. Um dos cartazes exibidos dizia: "Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida", com a imagem de um pintainho a sair da casca. E outro: "Uma viagem de 1000 quilómetros inicia-se por um passo". O mais irritante das frases feitas, concluí, é que todas são verdadeiras. Larguei o apoio da árvore e comecei a andar colina abaixo, traçando o meu futuro. A viagem entre Inverness e Edimburgo foi longa e incómoda. Seguia numa grande carruagem com outras duas senhoras, o insuportável menino de uma das senhoras e quatro cavalheiros de diversos feitios e humores. Junto a mim sentava-se o Sr. Graham, homem vivaz, já com uma certa idade, levando uma bolsa de cânfora e asa fétida pendurada à cintura, para grande desconforto dos restantes. "Essencial para dispersar os humores malignos da gripe", explicou-me, abanando a bolsa por baixo do meu nariz. "Faço-me acompanhar disto todos os dias durante os meses de outono e inverno e em 30 anos nunca fiquei doente". "Fantástico", disse eu educadamente. Não duvidava dele. O cheiro provavelmente mantinha as pessoas à distância, assim como os germes. Contudo, os efeitos no menino não eram assim tão benéficos. Depois de fazerem referência em voz alta e nada simpática ao cheiro, o menino Georgie foi aninhado no colo da mãe, de onde agora espreitava com um esgar meio enjoado. Fui mirando-o e ao pote à vez, no caso de acontecer alguma coisa que envolvesse os dois. Compreendi que o pote era usado sobretudo quando estava mau tempo, ou para alguma outra emergência, visto que normalmente o pudor das damas requer que a diligência se detenha a cada hora para que os passageiros se dispersem pela vegetação ao longo do caminho. Mas até aqueles que não precisavam de se aliviar sempre agradeceriam o alívio de estar afastados da bolsa de aça fétida do Sr. Graham. Depois de mudar de lugar uma ou duas vezes, o Sr. Graham descobriu que o seu assento havia sido invadido pelo Sr. Wallace, um jovem advogado rechonchudo, que regressava a Edimburgo depois de avaliar os trâmites de uma propriedade de um familiar idoso, como me contou ele. Os detalhes do seu trabalho de letrado não me eram tão fascinantes como ele próprio achava que eram, mas, dadas as circunstâncias, tranquilizou-me um pouco notar a sua óbvia atração por mim. Passei várias horas a jogar xadrez com ele num pequeno tabuleiro de bolso. A expectativa do que poderia encontrar em Edimburgo acabava por me distrair das incomodidades da viagem e das complexidades do xadrez. Ah, Malcolm! O nome rondava-me a mente como um hino de esperança. Ah, Malcolm! Teria de ser Jamie, sem dúvida. James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser. Considerando o modo como tudo aconteceu com os rebeldes das Terras Altas depois de Culloden, seria muito razoável que num lugar como Edimburgo utilizasse um nome fictício. Explicara-me Roger Wakefield. Afinal de contas, era um traidor, confesso. Ao que parece, isso converteu-se num hábito para ele. Falou com um ar crítico, observando o manuscrito da sátira contra os impostos. Para aquela época, isto assemelha-se muito à rebelião. Sim, o Jamie era assim, repliquei secamente. Mas o meu coração pulsava ao ver aqueles gatafunhos, o meu Jamie. Toquei no pequeno volume retangular no bolso da minha saia, interrogando-me quanto tempo faltaria para chegar a Edimburgo. O tempo estava bom, apesar da estação. Somente alguma chuva ocasional nos perturbou a viagem, pelo que fizemos a viagem em menos de 2 dias, parando 4 vezes para mudar de cavalos e nos refrescarmos. Em Edimburgo, a carruagem deteve-se atrás de uma taberna próximo da Royal Mile. Eu tinha as pernas entorpecidas depois de tanto tempo sentada. Ainda assim, tinha pressa e a esperança de escapar do pátio, enquanto os meus dignos companheiros estavam ocupados com os seus pertences. Não tive sorte. O Sr. Wallace alcançou-me próximo da rua. Senhora Fraser, disse, conceder-me-ia o prazer de a acompanhar até ao seu destino? Sem dúvida necessitará de ajuda para transportar a sua bagagem. Obrigada, mas vou deixar a minha bagagem a cargo do condutor da diligência. O meu... Procurei freneticamente uma explicação. O criado do meu esposo virá depois buscá-la. O rosto redondo alargou-se um pouco ao ouvir a palavra esposo, mas recuperou a presença de espírito com gentileza, fazendo uma reverência. Compreendo. Permita-me expressar o meu profundo agradecimento pelo prazer de desfrutar da sua companhia durante a viagem, Senhora Fraser. Talvez nos voltemos a encontrar. Ergueu-se para observar o tumulto que passava junto de nós. O seu esposo virá buscá-la? Gostaria de o conhecer. Embora o interesse do Sr. Wallace em mim fosse bastante elogioso, rapidamente se tornava um transtorno. Não, vou encontrar-me com ele mais tarde, retorquei eu. Foi um prazer conhecê-lo, Sr. Wallace. Espero voltar a vê-lo. Estendi-lhe a mão com entusiasmo, com o que consegui aturdi-lo o tempo suficiente para escapulir por entre a multidão de passageiros, carregadores de bagagens e vendedores de rua. Não me atrevi a abrandar o passo, com receio de que viesse atrás de mim. Virei-me e pus-me a subir a inclinada Royal Mile, movendo-me tão depressa quanto as minhas volumosas saias me permitiam. Tive a sorte de ter chegado ali num dia de feira e logo me misturei com a multidão. Detive-me meio da encosta, ofegando como uma carteirista em fuga. Ali havia uma fonte pública, em cuja borda me sentei para recuperar fôlego. Estava realmente ali. Edimburgo erguia-se atrás de mim, desde as fulgurantes alturas do castelo até ao palácio de Holyrood, no outro extremo da cidade. Da última vez em que estive junto dessa fonte, Bonnie Prince Charlie falava com os cidadãos de Edimburgo, inspirando-os com a sua presença majestosa. Posicionara-se exuberantemente com o pé no rebordo, segurando-se à cabeça de uma das esculturas, clamando, em frente para a Inglaterra. A multidão ovacionara-o, impressionada com esta demonstração de espírito jovem e faculdades atléticas. Eu também teria ficado impressionada, se não tivesse reparado que o jorro de água da fonte tinha sido cortado. Perguntei a mim própria onde estaria Charlie agora. Tinha voltado para a Itália depois de Culloden, pensava eu, para aí levar a vida destinada à realeza no exílio. O que estaria ele a fazer? Eu não sabia, nem queria saber. Tinha passado pelas páginas da história e da minha história pessoal, deixando um rastro de ruína. Faltava saber o que se poderia salvar agora. Tinha muita fome. Não comera nada desde a apressada refeição de puré e cabrito cozido, pouco depois da alvorada, em Dundaff. Levava umas sandes no bolso, mas não tivera coragem de a comer, com receio dos olhares curiosos dos meus companheiros de viagem. Tirei-a para a devorar conscienciosamente. Manteiga de amendoim e geleia, em fatias de pão branco. Estava bastante maltratada, achatada e com manchas vermelhas da geleia no pão úmido, mas estava deliciosa. Comi devagar, saboreando o sabor rico e oleoso da manteiga de amendoim. Quantas sanduíches destas não fiz eu, todas as manhãs, para Briana levar para a escola? Tentando afastar essa memória, distraí-me a observar os transeuntes. Pareciam, de alguma forma, diferentes dos transeuntes modernos. Tanto homens como mulheres tendiam a ser mais baixos e os sinais de má nutrição eram evidentes. Contudo, notava neles uma irresistível familiaridade. Eu conhecia estas pessoas, sobretudo escoceses e ingleses, e ouvir o burburinho das vozes na rua, depois de tantos anos a escutar o tom anasalado de Boston, proporcionou-me uma extraordinária sensação de regresso a casa. Depois de comer o último pedaço, apreciando esse sabor tão rico da minha vida anterior, amassei o invólucro na mão. Olhei em redor, mas ninguém me observava. Abri a mão e deixei o plástico cair ao chão. Perguntei-me se essa anacrónica presença causaria danos. Estás a vacilar, Beauchamp, disse para mim mesma. É hora de continuar. Levantei-me e respirei fundo. Pouco depois, agarrava na manga de um estafeta de padaria. Desculpe, estou à procura de um tipógrafo. O Sr. Malcolm, Alexander Malcolm, disse, com uma mescla de receio e entusiasmo. Deve haver uma tipografia aqui em Edimburgo, em nome de Alexander Malcolm. Ah, sim, minha senhora, na rua abaixo, à sua esquerda, Carfax Close. Carfax Close. Retomei o trajeto inverso por entre a multidão, caminhando renta aos edifícios para evitar as ocasionais águas sujas lançadas das janelas por cima. Adiante desenhava-se a escura e baixa entrada de Carfax Close, do outro lado da Royal Mile. Detive-me ao vê-la. O coração palpitava-me, de tal modo que podia ter um ataque a cada metro de distância. Não chovia, mas faltava muito pouco. A umidade do ar frisava-me o cabelo. Ajeitei-o na frente, sujeitando-o como podia à falta de espelho. Ao ver uma grande vitrina arredondada, avancei apressadamente. O vidro estava cheio de condensação, mas ainda assim providenciou uma imagem fosca, na qual o meu rosto parecia afogueado e de olhos esbugalhados. De resto, até estava apresentável. O cabelo, contudo, aproveitara para encaracolar em todas as direções numa excelente imitação de medusa. Retirei os ganchos, impacientemente, e comecei a endireitar os caracóis. Lá dentro estava uma mulher apoiada ao balcão. Acompanhavam-na três crianças pequenas que vi de relance. O lugar era uma farmácia. Olhando para cima, li o nome Aug pintado sobre a porta. Provocou-me um calafrio de reconhecimento. Na minha breve temporada anterior em Edimburgo, havia comprado algumas ervas ali. A decoração da montra tinha sido aumentada, desde que lhe acrescentaram um grande jarro de água colorida, onde flutuava algo vagamente humanoide. Um feto de porco? Ou talvez um babuíno bebê? Tinha uma expressão maliciosa com a cara pressionada de encontro ao vidro, que era algo desconcertante. Bem, pelo menos tenho melhor aspecto que tu, murmurei. E eu tinha também melhor aspecto que a mulher que se encontrava lá dentro. Tendo sido aviada, tentava enfiar as suas compras no saco, franzindo a testa. Tinha aquele ar pálido dos habitantes da cidade, e a sua cara estava profundamente marcada de rugas, desde o nariz até à boca e na testa. Que o diabo te leve, pequeno rato, dizia a mulher a um dos pequenos ao saírem da loja. Não te disse mil vezes para manteres as mãos dentro dos bolsos? Desculpe, interrompi eu, impelida por uma curiosidade irresistível. Sim, arrancada aos seus apelos maternais, a mulher olhou-me inexpressivamente. De perto parecia ainda mais atormentada. Tinha os cantos da boca arrepanhados e os lábios curvados para dentro, sem dúvida resultado da falta de dentes. Estava a admirar os teus filhos, disse eu, fingindo-me o mais calma possível. Que belas crianças! Que idade têm? Ficou boquiaberta. O gesto confirmou a ausência de vários dentes. Mas logo exclamou, tagarelando: Ah, mas que amável! Esta é a mais ri, tem 10 anos. E acenou com a cabeça para a mais velha, que limpava o nariz à manga. O Joey tem 8. Tira o dedo desse nariz imundo. E voltou-se para dar uma palmadinha orgulhosa à mais pequena. A pequena Polly completou 6 anos em maio. Meu Deus! Olhei-a com assombro. Nem consigo acreditar que tenha 3 filhos com essa idade. Deve ter casado muito jovem. Não, nada disso. Tinha 19 anos quando a mais renasceu. Assombroso, comentei. Procurei no meu bolso para oferecer uma guloseima a cada uma das crianças que aceitaram com tímidas reverências de gratidão. Desejo-lhes um bom dia e as minhas felicitações por tão encantadora família, disse à mulher. Afastei-me com um sorriso. 19 anos ao nascer a mais velha, que agora tinha 10 anos. A mulher tinha 29 anos, beneficiada por uma boa alimentação, higiene e odontologia, e sem o desgaste das numerosas doenças e das duras tarefas físicas, eu parecia muito mais jovem do que ela. Respirei fundo, ergui o peito e lancei-me nas sombras de Carfax Close.